Eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Santo, santo, Deus poderoso. Se compara a ti, nada se compara. para ti. Poderoso, Santo, Santo, Santo, Santo.